Fernando Maraninch, ele que é diretor superintendente do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Fostrans. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Vamos trazer informações aqui aos nossos ouvintes, né, que inclusive obtiveram grande repercussão nas nossas redes sociais a respeito da instalação de novos semáforos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Fostrans fez o anúncio aí de vários cruzamentos que vão receber semáforos aqui na cidade. Ah, já tem uma data prevista aí para instalação, para entrada em funcionamento desses novos semáforos? Finalmente, né, Guilherme, esses novos semáforos chegaram e vão ser instalados. Já começou a marcação, na sexta-feira já se colocou os postes lá na Avenida Andradina. Né, lembrando que na Avenida Andradina teremos dois cruzamentos semaforizados. É Andradina com Tarquínio e Andradina com Maceió. Então, os postes já foram instalados, eles precisam um tempo concreto de maturação de 2 a 3 dias, depois se coloca os braços e os semáforos. A previsão é até sexta-feira o semáforo já está instalado, ele vai ficar na cor piscante, amarelo, 2, 3 dias, e aí na segunda-feira ele começa na função de cores. Né? Também tem a previsão aí de um semáforo, né, na Avenida Silvio Américo Sasdelli, mais um semáforo ali, nas imediações ali da Baixada do Supermercado Líder? Exatamente, ali na Avenida Engenheiro Idelmar Leite França, né? Acho que conhecida como Uberaba, ali vai ser colocado também, a gente tem bastante conflito naquele cruzamento. Nós temos na Avenida Coronel Francisco Ludolf Gomes com Manuel Moreira Andrion, vamos colocar na Júlio Rimet com Rua Lisboa, e na Avenida Felipe Wancher com a Rua Luísa Wancher. A gente sabe que existem outros locais também com necessidade de semáforo, como por exemplo na Felipe Wancher com a Maria Bubiak, né? Mas a próxima leva de semáforos é para lá. Nós temos alguns locais em estudos, como por exemplo Morenitas com Javier Coebel, Carlos Gomes com Guimarães Rosa, né? Monsenhor Guilherme com Manuel Moreira Andrion. Então, são feitos assim, alguns estudos, acompanhamentos de acidentes, né, de reclamações, e nós vamos priorizando. Também é uma pergunta que eu faço, né, com relação à questão ali da região da Vila A, porque será instalado um novo semáforo ali, né, na Avenida Silvio Américo Sasdelli com o engenheiro Idemar Leite França. Aquela questão das vagas de estacionamento ali, será ampliada ainda? Serão criadas mais vagas de estacionamento junto ao canteiro central? Como é que é a avaliação que vocês fazem desse primeiro trecho onde foi implantado esse tipo de estacionamento? Essa informação, né, eu não tenho para lidar agora com certeza. Né? Foi feito, havia necessidade de mais vagas de estacionamento, foram feitas pela Secretaria de Obras e as pessoas estão aproveitando, né? Ali naquela redondeza do supermercado que gera muito tráfego, né? Agora, se ao longo da avenida vai ser criado mais, eu teria que ver com o secretário de obras. O que a gente tem de projeto lá é de um dos lados, né, pintar a ciclovia, colocar tachões para que as pessoas se utilizem da ciclovia com maior segurança. Também uma informação com relação ao transporte coletivo que a gente acompanhou, né, o jornal Gazeta Diário divulgando sobre que uma das empresas do consórcio pode deixar de fazer parte, né, do consórcio Sorriso. Qual é a informação que podemos passar para os nossos ouvintes sobre essa questão? Então, o consórcio Sorriso é formado por 4 empresas. Né? E essas empresas, elas ganharam a licitação em 2010, para ficarem 15 anos prestando serviços. Só que elas precisam cumprir, ao longo desses anos, algumas condições. E uma das condições previstas na lei de licitações, no contrato, no edital de licitação, é que as empresas estejam em dia com seus débitos. Débitos trabalhistas, débitos tributários. Né? Então, as empresas, constantemente, elas são notificadas pelo Fostrans para apresentar a certidão negativa de débito. E uma dessas empresas, né, a empresa Gato Branco, ela não vinha apresentando, né, protelando, pedindo prazo e entrando em refis e saindo de refis, até que não apresentou mais a certidão negativa, nem mesmo a certidão positiva com efeito de negativo. Com isso, né, pode haver punição do consórcio e eles internamente, como prevê a lei e o contrato que eles realizaram, na realização do contrato entre eles, essa possibilidade de exclusão de empresas que não cumprem o contrato. Então, já foi o dia 26 de novembro, né, dada a anuência, né, teve um parecer jurídico da necessidade, o prefeito deu a anuência dia 26 de novembro, e agora as empresas estão nessas tratativas internas delas. Né, o que é importante frisar aqui é que o serviço ele não vai mudar. Não quer dizer que 25% do consórcio vai parar de funcionar e 25% dos ônibus vão parar de funcionar, não. O consórcio, que vão ficar 13 empresas, vão ter que substituir esses ônibus. Nós estamos falando de 36 novos ônibus. Né? Então, mais qualidade para o serviço de transporte na nossa cidade. Pois é, esclarecendo justamente esse ponto, né? Resumindo, né? Mesmo que saia uma empresa, então, o consórcio ele tem aí essa obrigação de fazer esse ajuste para que o passageiro não fique prejudicado em momento algum? Exatamente, isso que é importante deixar frisado. Não vai ter menos ônibus rodando. Conversei aqui, portanto, com o Fernando Maranich, ele que é diretor superintendente do Fostrans, Instituto de Transporte e Trânsito aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre essa questão do transporte coletivo, também dos novos semáforos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Estou sempre à disposição, só lembrando que essa semana também estão chegando aí os novos abrigos de ônibus, né, que vão ser espalhados pelo corredor turístico da cidade. Vamos começar lá pela Vila Porte, são 100 novos abrigos, então até finalzinho de janeiro aí estão todos instalados na nossa cidade.